a se consumir. Fuja para a contramão, ouça o coração. Toda a esperança nasce da ação. Repensar a terra que se quer deixar, reduzir o dano a quem está por vir. Reciclar é solução, reutilizar. Somos os agentes da transformação. Olhar para nós e compreender como é possível conviver. O que o novo traz, a essência do ser.